Aí, Roniel, se Alex, o parceiro que tô colando com nós, tá ligado? Fico só na contenção aí atrás aí. Depois vai estrear mais um integrante, mas eu vou deixar no anonimato. Pode crer. Mais dois, na verdade.